E já cá estamos. E cá estamos, segunda hora. Bem-vindos, segunda hora desta edição de Nuninando. Recordo quem são os nossos convidados. Temos connosco a Carolina Patrocínio, que é apresentadora do Disney Kids, juntamente com outro rapaz que, curiosamente, quando eu... Há sempre os outros, os Dona Maria, outro, é a Marisa com os outros. É o Francisco Garcia, eu conheço bastante bem. E é curioso que ele evoluiu bastante bem, porque eu no início achava-o bastante parvo. Quando era... Pois era, mas só a gente achava que... Mas agora, como tu disseste isso com um ar tão educado e sorridente. E agora está muito diferente. Não, ele está cresceu bem, porque ele está... Não, a sério, e quando era miúdo, dizia, pá, este miúdo deve ser filho de alguém, não sei o quê. E é mesmo, era a mãe que o metia lá. Que a mãe te faz. Não era? É. E não, e agora acho que ele tem valor. E outro dia até fui ver o blog dele, ele tem um blog. Ai, tem, não conheço. Tem. Estamos a falar do Francisco Garcia. Francisco Garcia. Que ele chegou a ser júri, tipo, dos ele era júri dos principais e fazia o médico de família. Epá, era bem irritante esse miúdo. E era muito irritante. Pois era, que ele fazia aquele papel de dizer mal toda a gente no júri. Era, mas era aquele puto, tipo, estava em casa e ninguém lhe dá um calduço, uma velinha para acordar. E hoje tiveste que engolir essas palavras todas, não é? Já estás convencido. Não, agora sim. Ele cresceu, está diferente. Cresceu. Ele estava a passar aquela fase que às vezes dura para sempre. Temos que o trazer cá. Para eu revelar esse ponto de vista que tinha sobre ele e a ver cá, é o senhor como sol. Esse é que tem que ser. Porque é inesgotável. Nós estávamos aqui de microfone fechado a pensar em mais piadas envolvendo o senhor. E não, de facto, se ele soltar um gás à meia da noite, a mulher acorda não com o cheiro, mas com a luz. Flash! E diz-lhe: olha, soltaste mais um raio solar. Olha aí os raios solares. Vá lá. Não se pode levar-te a nenhum lado. Se o homem que come sol tiver de ouvir. Pois, é muito chato, foi chincalhado o programa inteiro. Não foi chincalhado, repara, isto é um buscar. Só sobre ele. Foi. Mas este programa chama-se. Mas é uma coisa respeitosa. Nós admiramos um homem que come sol, obviamente. Sim. E temos admiração Aliás, por ele. Aliás, eu acho que se vai criar uma figura neste programa que é o homem que come sol. Tipo, mas quando é que vem? Não é? Na semana que nós o trouxermos, isto vai ser o maior sucesso de sempre, não é? Toda a gente, pá, faltam dois dias para o homem como sol no Nuninando. Vai ser incrível. A que horas é? Às 11. Pá. Já acordaste? São 10h30. Pá, daqui a meia hora é que vai ser. Está lá o homem como sol. E sabes o que acontece quando ele está a almoçar no estrangeiro? Não. Quando chega a comida, ele diz: Here comes the sun. Pá, podíamos continuar por aqui fora. Isto é imparável, de facto. Imparável. Bom, agora, daqui a pouco vamos ter a segunda edição de uma rubrica que fez história a semana passada, porque as pessoas nunca tinham ouvido nada assim na rádio. Sim. A rubrica Rosa Mota. É verdade. Vem aí a segunda edição. Que eu nem sequer consigo bem definir, para as pessoas que nunca ouviram, eu nem sequer consigo bem definir o que é que se passa ali. Sei que é bastante estranho, porque nunca na rádio tinha sido feito um ditado aos ouvintes. E o que é certo é que eu acredito que houve pessoas a escrever. Eles hoje vão revelar, eles tinham pedido composições, lembras-te? As pessoas vão enviarem as suas composições sobre o tema futebol. E será que houve feedback disso ou não? Eu acho que eles têm ali composições para revelar, escritas em papel pautado. Já agora, tenho boas novidades também para as pessoas que ouviram a primeira parte. Já sei, já me lembrei da série. Claro que tive uma ajuda. E a verdade é que a série que eu via daqueles dois bonequinhos, um dos quais... um é mudo! Pretenciosamente era de sexo masculino, mas veste umas saias de vez em quando. Bom, podia ser escocês. A série da RTP2 chama-se O Mia e o Chia. O Mia e o Chia, assim se chama. Qual é que é o que veste as saias? Eu penso que é o Chia. Tem ar disso. Tem ar disso. Atenção que o boneco não fala nunca. Pois. É um bocado como o Calvin and Hobbes, não é? O Chia é o Hobbes da história. Reparem se eu tenho razão ou não. Há algo de muito estranho nesta série de desenhos animados. E eu gostava de ter a ajuda de todos para investigarmos a fundo o que se passa com esta série enigmática de RTP2 de desenhos animados. Passa de manhã, posso-vos dizer que no dia em que estamos a gravar este programa, o Mia e o Chia, portanto, estamos a falar de uma quarta-feira, o Mia e o Chia estava a dar às 8h30 da manhã. Irei ver. É enigmático. Ora, entretanto, chegou o Ricardo Sérgio, que vai trazer também o Bizarro Bazar. Muitas rubricas neste programa, um programa com grande produção, capacidade. Rubricas nas quais nós envolvemos os nossos convidados para que eles possam comentar as coisas que acontecem aqui. Eu ia ver se chamava um dos autores de rubricas para irem entrando, não é? Enquanto sim. Tu vais. Não, já sei. Vamos ouvir mais uma canção. Não, não. Já chega. Uma rubrica. Vamos, já chega. Não chega nada, estou a brincar. Mas vamos ouvir aqui o Livro dos Porquês, uma das edições que foi emitida esta semana. É já a seguir no Nuninando, com Nuno Markle e o Livro dos Porquês. Eia, como é que consiste fazer esse som? É, parece que estamos no espaço. A sério? Agora já não, agora já não. E agora é este. Porquê? O Livro dos Porquês. E porque não se deve ter o telemóvel ligado numa bomba de gasolina? Este é um dos grandes mitos da era moderna. E há mesmo quem apresente provas, em vídeo, de que falar ao telemóvel numa bomba de gasolina é coisa arriscada, passível de provocar uma explosão. Está. Estou aqui a pôr gasolina. Sim, vou já para aí. Pronto. Se calhar antes de ir para aí, ainda passo pelo posto médico. E tal não é a realidade. A razão por que nas gasolineiras há um sinal proibindo expressamente o uso de telemóveis é para evitar situações como esta. Está? Olá, tudo bem, filha? Tudo. Estou aqui na bomba a pôr gasolina. Minha senhora, a senhora não pode estar com o telemóvel ligado. Quem é que falou? Não ligues, é aqui o senhor da bomba. Desligou o telemóvel, minha senhora. Então, mas é que bomba de gasolina é que tu estás, filha? Estou aqui nesta, ao pé da estação. Minha senhora, desligue isso. Olha que é perigoso. Olha que a gasolina é muito mais barata ali ao pé do terminal das camionetas, filha. É mais barata onde? Na bomba, que fica ao pé do terminal das camionetas, filha. Pronto, está tudo f***ido. Ah, ainda bem que me dizes, que assim vou já aqui arrumar a mangueira. Ai, porta os telemóveis, pá. Bom, agora não há outro remédio. Está na altura de rebentar com isto tudo. Um fósforozinho. Vamos lá a isto. E é assim que as gasolineiras perpetuam a ideia de que ligar telemóveis em bombas de gasolina é uma coisa extremamente perigosa. Porquê? Porquê? Porquê? Porquê? O Livro dos Porquês. É uma lição de Nuno Markle. De David Fonseca e pós-produção de César Martins. O Livro dos Porquês. E foi a edição desta semana do Livro dos Porquês, numa altura em que já estamos mais do que preparados para a edição de hoje de Rosa Mota. Eu penso que para esta edição, no fundo, a evoluir, é necessário cada vez nos preocuparmos mais com ela, a um ponto nunca antes visto no panorama radiofónico português. Neste caso, estamos a tentar dar alguma dignidade à rúbrica com uma banda sonora cuja escolha só poderá ser Markle. Pois era preciso que eu encontrasse. Bom, nesse caso, para darmos dignidade a esta rúbrica, eu penso que o melhor é fazermos sem qualquer tipo de banda sonora. Acho que se calhar ainda daria uma certa diferenciação. Vai enchendo mais um bocadinho. Que as pessoas, temos de fazer uma coisa à capela. Enche mais um chouriço. O amigo. Podemos começar. Espera. Já tenho aqui banda sonora boa para isso. Pronto. Vamos também testar se a banda sonora funciona. Eu peço desculpa aos ouvintes. Estamos a preparar isto com demasiado afinco. Sabemos que o grau de responsabilidade é muito. É uma rúbrica nova. Pronto, já está. E ao mínimo erro, é evidente que pode eventualmente ficar muito comprometida. Vamos tentar colocar a música então. Já está? Já está, não é? Já. Pois então, a boa novidade é que não funciona. Vou tentar. Será isto? Não sei, não estou a ouvir. Não tenho headphones neste momento. Isto é hip hop. Não, isto é hip hop. Não era hip hop. Hip hop, Ah, já está. Já está. Não, isto funciona. Ok. Muito bem. Vamos então dar início à rubrica. Vamos ao jingle inicial, não? Ao genérico? Sim, onde está? Vamos embora. Onde é que está? Não, sou eu que digo. Não, é ele que diz. O jingle inicial. Você já fez aquela musiquita? Pois é. Alvin, sabe trabalhar com isto? Sim, sim. Já brincou com isto? Sim, sim. Não é novo cá. Só um bocadinho, deixa-me. Eu agora fui apanhado um pouco desprevenido, peço desculpa, mas sim, vamos então ao jingle inicial. Agora sim vai começar a rúbrica. Rúbrica mais aguardada das últimas semanas. Trata-se de mais uma edição frenética de Rosa Mota. Rosa Mota, programa de rádio e variedades. Bom, sejam então bem-vindos a mais um Rosa Mota. Eu sou o João Filipe. Sou o Pedro Jorge. Pedro Jorge, quem é o bebê do dia hoje? O bebê do dia é o Uri Geller. Quantos anos é que faz o Uri Geller? Faz 61 hoje. Faz 61 anos. Obrigado. Faz hoje. Portanto, então, Uri Geller, nós temos aqui uma pequena bio. Vamos ler a biografia do Uri Geller. E vamos ler isto linha a linha. Uri Geller é um austro-húngaro nascido em Israel e que vive em Inglaterra. Uhum. E é preciso ter atenção a esta coisa. Sim, já porque... vamos dizer porquê mais daqui a um bocado. Ele tornou-se famoso por dobrar colheres com a mente. Então, mas ele dobra só colheres e garfos? Colheres de galão só. Só galão? Sim. Pois está bem. E mais? O Uri Geller? O que faz mais o Uri Geller? Ele é parecido com o Jorge Coroado. É parecido com o Jorge Coroado e mais? É preguiçoso. Uma vez, eu vou-lhe contar esta, uma vez, quando os tachos estavam todos sujos em casa... Uhum. E para não lavar um deles, ele cozeu 200 gramas de esparguete numa daquelas formas para fazer pudim. Preguiçoso, só para não ter que lavar os tachos. Portanto... E ele sempre foi, quando era pequeno, sempre foi rebelde, porque os cereais preferidos dele, enquanto a maior parte das pessoas gostava de estrelitas e choca-pique, os preferidos dele eram as crepitas. Ninguém gostava daquilo e ele gostava. Sim. Como já nem há crepitas, ele agora come o Itabix. Assim... É que eles sabem a contrapacada. Sim, sabe a conta pacada, apesar de parecer um douradinho, que é um bocado douradinho grandão. Quando não há coerência entre a forma e o sabor, pá, chateia e... Olha, diga-me uma coisa. Sabe que eu não... Pá, já tenho um bocado de medo desse Uri Geller. É bom que tenha. Mas não acredito muito que ele seja assim tão mágico, porque uma vez ele fechou a porta de casa sem a chave e teve que chamar os bombeiros. Se ele fosse mágico, abria a porta com os olhos, ou não? Ou então... Não dá para abrir com uma radiografia. Acho que dá para abrir com uma radiografia, mas ele nem isso. Além de não ser mágico, é burro. E olha lá. Eu não acredito muito. Eu tenho um bocado de medo desse Uri Geller. Eu também não acredito muito, mas, uma vez disseram. Eu respeito, sabe? Essas coisas tenho medo, mas respeito. Sim. Mas não acredito muito. Uma vez disseram-me que ele... Lá está. E no seguimento disso, disseram-me também que ele é muito mágico. E eu passo a citar. É muito mágico, mas acabar o Prince of Persia sem os códigos está aqui a tão mal. Foi o amigo dele que me disse. Mas há mais coisas, olha, a relação do Uri Geller com o Paco Bandeira é próxima, porque eles passavam férias juntos em Palma de Mallorca. Sim. E olha lá esta história. Conta lá. Uma vez o Paco Bandeira teve umas caramuças lá numa discoteca. Uhum. E deram-lhe um choque assim mesmo na cara. Sim. Entretaram-lhe os aros. Não me diga que o Uri Geller engratou-lhe os aros. Depois, entretaram-lhe os aros e ele, pronto, para não, e no dia a seguir ele andava, parecia um maluquinho com os aros tortos. Sim. E Uri Geller? Uri Geller, sem conhecer o Paco Bandeira, endireitou-lhe aquilo. Ou seja, aquilo não é só fazer estragação. Não é só fazer estragação e estragar colheres às pessoas. E ele dobra conchas da sopa também? Conchas da sopa, não. É só colheres de galão, não sei porque. Uhum. Continua a insistir nisso. Portanto, é capaz de fazer o bem e endireitar coisas, nomeadamente os aros dos óculos do Paco Bandeira. Uhum. E nas festas ele faz sucesso, sabe porquê? Porquê? Sabe aquele arame que há à volta das rolhas de champanhe? Das rolhas de champanhe, sim. Ele tira aquilo sem precisar das mãos. E faz coisas... Mas não digo que ele faz aqueles óculos também. Faz esses óculos sem mãos, sim. Sabe que toda a gente quer ficar ao pé dele nas festas porque ele, para partir as sapateiras e as argostas do marisco, não precisa daqueles martelos. Ele parte com os olhos e aquilo... Tac! É bom, pá. Não toda suja, a gente quer ficar na mesa dele. Olha, que é uma coisa impressionante. Como ele é estrangeiro, e sim, nós fomos ver coisas dele à internet. Uhum. E fomos a um site que é o i5.com. Wi-Fi, bem. www. Então o que é que dizia lá acerca do Uri Geller? Dizia, eu apontei estas coisas: Uri masculino, barra 61, barra dico depois. Isto são até o século, a idade, é o sexo, a idade e, uh-huh, e o estado civil. Depois a constituição física é uns quilinhos a mais, a altura 183 centímetros. Uh-huh. O que ele procura no i5, isto do i5 é para fazer amizades e essas coisas. Ele procura fazer amigos, apenas ver e conhecer mulheres. A ocupação é mágico. E a situação preferida dele é Carpe Diem. Que é bastante... Original. Sim, nunca vi. Olha, nunca tinha visto. Vamos passar a rubrica. Vamos passar ao jogo. Vamos ter um jogo agora, sim. Vamos ter um jogo. Portanto, quer dizer em que é que consiste o jogo? O jogo consiste, nós vamos dizer onde é que nasceu Uri Geller e vamos telefonar para um número ao calhas e vamos perguntar à pessoa. O prémio é um cheque disco em loja a designar. E valor a designar também. Valor a designar. Olha lá, mas nós vamos fazer uma... A pergunta é, Uri Geller é... Pois temos três hipóteses. E foi uma coisa que já foi dita aqui na bio. Quer dizer já as hipóteses? A hipótese é um austro-húngaro nascido em Israel que vive em Inglaterra, um israelita nascido em Inglaterra que vive na Austro-Hungria, C, um inglês nascido na Austro-Hungria que vive em Israel. Vamos então ligar. Já dissemos isto? Vamos então ligar. Sim. Como é que se liga? Para o número ao calhas. Sr. Fernando. Hã? Como é que nós fazemos um telefonema assim ao calha para um número? Ah, vai estar aqui. Então vá, marco lá este número. Qual é o número? Não, não vou dizer em direto, mas as pessoas ligam para lá. É este aqui em cima. Ah, mas quer... Portanto, ok. Despeço lá se não digo o seu número em direto. Espera aí. Realmente não estava programado isto do é que não estava mesmo nada programado, mas já temos aqui a sexy Ana Galvão, que nos vai... Muito obrigada, olá, boa tarde a todos. Olá, olá Galvão, estás olá. Muito bem hoje. Diga olá, senhora. Boa tarde, Ana Galvão. Olá, muito boa tarde, como estás? Está tudo bem? Bem, vamos andando. Ótimo, ótimo. Uh-huh. Vamos então fazer essa chamadinha. É um número ou calhas? Podes pôr. Posso pôr? Eu não sei onde é que estará o sinal dessa chamada, mas presumo que estará por aqui. Antena 2. Exatamente. Já temos o ouvinte no ar. Um bocadinho amador, essas sim. Pessoas. Estou sim? Estou sim. Onde é que fala da Antena 3? Bom dia. Bom programa dia. Rosa Mota. Olha, para ganhar um cheque disco em local a designar e valor a designar, o senhor vai ter que me responder a uma pergunta. O senhor tem que ter ouvido o programa já. Mas o prémio é o quê? É um cheque disco. Ah. A pergunta é a seguinte. Yuri Gallagher é... um austro-húngaro nascido em Israel e... Que é isto? A chamada deve ter caído. Bem, nós vamos ligar outra vez porque é para telemóvel. Ou então... Mandamos um toque. Manda um toque à pessoa. Acumula para a semana. Oh, isso. Para mim mandávamos... O valor do cheque disco acumula para a semana. Passa a ser um cheque disco a designar, mas o dobro. E o dobro a designar também o dobro. É acumulativo, é como... Podíamos mandar um toque à pessoa para ela voltar a ligar, mas não sei. Bem, então vamos passar à rubrica seguinte. Sim, na semana passada fizemos o ditado. Exato. Os garotos mandaram as cartas com os ditados. Recebemos várias. E muito obrigado aos telespectadores porque recebemos centenas de ditados e composições. E a pessoa e o garoto que tivesse menos erros mandava também uma composição e nós líamos a composição aqui no ar. qual foi o garoto que teve menos erros? O garoto que teve menos erros foi o João Carlos Pombeiro de Santo Eutónio. Sim. Teve dois erros. E eu quero dizer aqui ao João Carlos Pombeiro que baliza não escreve com S, escreve-se com Z, uhum. E que arremesso lateral é com C cedilha. Não é com C cedilha, perdão. Sim, é com dois S. Com dois S. Eu também... Então olha lá, seja... este João Pombeiro. Não, há aqui outro. O Ruben, de 8 anos, de Torres Novas, teve zero erros, mas eu percebi que ele escreveu primeiro a lápis e passou por cima a caneta, porque ficou o lápis mal apagado. Isso é batota. Não vamos aceitar mais composições escritas a lápis e passadas acima a caneta. Por isso, diga. Ia dizer que este João Pombeiro, o João Carlos, tem uma caligrafia horrível. O que dá que pensar, porque eu acho que ele tem algum problema na mão. E o amigo Moreira disse-me que... Pode ter tido um acidente com um morteiro. Com um foguete, exato, com um foguete que não tinha arrebentado. E eu queria dizer, garotos, nunca apanhem foguetes do chão. Primeiro mexam com um pau para ver se já arrebentou. Porque uma vara. Se não tiver arrebentado... É uma vara larga. Mexam com um pau primeiro. Mas um pau largo, uma vara, um pau comprido. Para que eles poderiam arrebentar na vossa mão. Depois podem, se tiver arrebentado, brinquem à vontade. Brinquem à vontade, metam na boca e façam coisas com isso. Seja como for, pronto, ele mandou a composição, o João Vamos Carlos... Ler a composição. Leia lá isso, força. Que é sobre futebol. Sim, a composição é sobre futebol. O meu jogo preferido é o futebol. Jogo com os colegas da escola e também jogo com os amigos que vivem ao pé de mim. Mas gosto mais de jogar na escola porque não sou à baliza. O meu jogador preferido é o Cristiano Ronaldo. E depois é o Figo. Depois o Rui Costa. Depois o Dimas. Depois o Simão Sabrosa. Lá em casa, eu e o meu pai somos do Benfica, mas o meu irmão é do Porto, porque o padrinho dele também é. Já vi muitos jogos sem ser na televisão. O meu pai não gosta do Arthur Jorge, porque ele mandou embora o Paneira e foi buscar o Nelo e o Tavares. Mas eu não sei quem é o Arthur Jorge. Pronto, foi a composição, foi a composição do João Carlos. Para a semana, o tema é música. Música, cantigas, essas mandem coisas. Para a RTP, Avenida Machado Gomes da Costa, número 37, as vossas composições, com a vossa idade, localidade e nome, sobre música. Muito bem, foi mais uma edição de Rosa Mota? Não? Não, ainda não acabou. Alto lá. Nós temos também o Quebra-Galho, que o Quebra-Galho é a rubrica que também já houve a semana passada, mas na altura acho que não tinha nome. E basicamente as pessoas mandaram para cá uma carta com um problema e nós resolvemos esse problema. O problema desta semana foi o amigo A. Garrido, de Vila do Conde, pergunta: que é de fazer quando um gandulo me pede uns trocos? Qual é a melhor opção, assim moralmente e outros advérbios? E diga lá, João Filipe. Ou seja, Felipe. Eu acho que o melhor para essas pessoas é perguntar-lhes para que é que elas querem. Não vão elas querer... Normalmente não se dá porque é para a droga. Ou é para a droga, ou é para lambarices, ou é para cigarros, o que é que seja. A questão aqui é logo uma questão inicial. Que mas é? Se eles disserem que é para comer, como é? Mas eles pedem os trocos. Você pode dizer que sim ou que não. Eu digo, para que é? Pergunto normalmente para que é. Sim. E se for, ele diz, ah, é para eu comer. Assim, vamos ali ao café que eu pago-lhe um bolo. Sim. É isso que se deve fazer. Não vai ele gastar o dinheiro em droga ou lambarice e pinga. E pinga, ou cigarros. Então, o que é que se sugere normalmente? Para não ser ele a escolher e pedir um prego no pato ou uma bifana, que pode custar muito dinheiro e sai-lhe cara à brincadeira, o melhor é o senhor escolhe um daqueles chamado pão de Deus, que é aquele bolo redondo que tem um bocado de coco em cima. Porque alimenta, enche. O ideal, e é barato. O ideal é ter um bolo grande. Para alimentar, não vais ter um pastel de nata ou um queque, uma coisa pequena. Não, isso não alimenta, é bom. Aquelas coisas de coco, aquilo é caro. É bom. Não, é caro e é bom, mas aquilo não alimenta nada. Aqueles cocos pequeninos. Sim, aquilo é caro. Mas há aqueles grandões, que é uma bola, eu sei, e da bola tem um bocadinho de coco em cima. Mas é coco assim mais ressequido. Estou a falar daquele que é coco com ovosquinho. Sim, o coquinho. Fica amarelo. Então, lá está, é escolher um bolo grande, que é para alimentar. Para alimentar. E fica resolvido. Se ele, de facto, quiser o dinheiro para comer... Mas o grande conselho que damos ao senhor Agarrido é escolher o bolo e não deixar o gandulo escolher, que o gandulo ainda, além de poder escolher uma coisa cara, uma sandes de leitão, pode ir para a esplanada. Sandes de leitão que vai em certos locais para os 7 euros. Sim, e na esplanada, que o serviço é muito mais caro. É mais caro. Bem, oferece um bolo, uma escolha. Um bolo que encha. Pronto. E foi a Rosa Mota, acho que estamos. Pronto, pode passar o jingle final que. Rosa Mota, programa de rádio e variedades. Só mediano, não é mau, mas não é nada de especial. Noninando, a lareira é bom, é demais, são dois símbolos sexuais. Não são nada, são embuste, mas é preciso preencher este espaço. Está, exclusiva edição de Rosa Mota, com, e há pouco não disse os nomes, com Pedro Jorge e também João Filipe, os dois aqui a marcarem presença naquilo que me parece ser uma rubrica que penso rapidamente... Penso que é a melhor rubrica de toda a história da rádio em Portugal. Sem dúvida. Bom, isto vem de alguém que faz rubricas na rádio portuguesa, que é... São melhores que as minhas. Sim. Incrível. Vamos voltar à conversa. Relembro a todos que estamos perante a Marisa, o Miguel e o Ricardo. Os três fazem parte dos Dona Maria, mas também a Carolina Patrocínio, que é apresentadora da Disney Kids. Carolina, voltando a ti... Sim. Como é que tu explicas ter... tantas irmãs. Há muita confusão em casa. Vocês vestem a roupa. Como é que tu explicas ter tantas irmãs? Bom, à partida eu sei como é que isso aconteceu. E não é difícil explicar, mas não o vamos fazer. Porque acho que as pessoas. Então o que é que queres saber? Das minhas irmãs. Vocês trocam roupa umas com as outras. Pronto. Nós temos assim um mega closet e dividimos tudo. As três mais velhas. Dividem tudo mesmo? Tu és a mais que nova? Segunda, a mais velha, a contar de cima. Mas não há muita confusão, sempre me disseram que nas empresas quando há muitas mulheres... Há muita confusão, é o grande drama, as grandes discussões são de roupa. Do ponto de cortarmos tops umas às outras, escondermos roupa. Mas... Eu às vezes quando faço aquelas megas arrumações em casa, sabes? Descubro coisas que escondi debaixo de sítios que nunca mais me lembrei. Para elas não vestirem? Para elas não vestirem e depois nunca mais me lembrei de ir lá buscar. Então encontro nos sítios mais incríveis. Escondes roupa às tuas irmãs? E elas a mim. Isto é de uma crueldade sem limites. E o vosso amor, pai vai à loucura paga. Ou não? O meu pai vai. Pois. Hã? O teu pai como é que consegue controlar aquilo tudo? Não consegue, não é? Não consegue. A ideia de férias do pai delas é ir para o Colombo. O Colombo para o meu pai é sossegado. Exato. Não, o meu pai tentou-nos incutir o espírito de Benfica, benfiquista, e nós somos do Benfica e vamos à bola com ele, por isso nós também temos essa faceta. Vão às seis? Vamos nos dividindo. Às vezes, por exemplo, hoje à tarde eu vou fazer um desfile do Benfica, vou passar as roupas do Benfica. Estou giro no BBC. Hoje à tarde, à tarde no BBC. Convém dizer que estamos a falar na quarta-feira. Para as pessoas. Não, mas eu gostava de não ter dito isto, que era para as pessoas no sábado irem para o BBC. Às seis da tarde. Não, mas há muita gente que vai para o BBC ao sábado, mas é à noite. Mas ficam à espera de ver a Carolina a desfilar com o BBC. Não, mas isso vai acontecer hoje. Também és modelo. Hoje, quarta-feira. Não, faço estas coisas a brincar por todo o Benfica. Mas também és Minorca, não é? Não podias. Eu sou rodinhas baixas, não dá para dar a desfilar com aquelas fionas de 2 metros. Tens pena disso, de seres baixinha? Não, eu safo. Cabe-safo. Pensa sempre que não calças o 34. Não. Sim. Vou agora perguntar aos elementos dos Dona Maria se também escondem roupa um ao outro. Vocês dois. Não. Já fizeram alguma tropelia durante as vossas digressões? Alguma coisa que tenham feito? Não, sim, tropelia. Não. Isso parece assim? Tropelia é um bocado... Tentar pegar para. Por exemplo, há um episódio que eu li no livro da Carolina Salgado que eu achei absolutamente brilhante. A quando de um jogo qualquer da seleção, o Pinto Costa e a Carolina Salgado dirigiram-se ao hotel, já era tarde, eram cerca de 2-3 da manhã. Isto é promissor. E na verdade, nesse mesmo hotel estavam os seus grandes amigos, que são, de facto, que são o Joaquim Oliveira, que é o diretor da Olive Desportes, que foi também com a mulher dele. E o que é que eles fizeram? Chegaram ao hotel, reparem só, e disseram: e se nós pegássemos uma partida àqueles dois? Já estão a dormir. E então foram à recepção e disseram: epá, nós queremos um pequeno almoço, super abastado, mas com tudo, queremos tudo, mas queremos que vá para este quarto às 6 da manhã. E às 6 da manhã acordaram Joaquim Oliveira e a sua mulher a dizer: olha, cá está, um pequeno almoço. Mas eu não pedi nada, olha, está aqui, é abastadíssimo, olha, tem aqui tudo. Isso é possivelmente das melhores partidas que eu já ouvi em toda a minha vida. Isto foi no livro nesse e ninguém se aleijou. Não, especialmente não. Especialmente nestas partidas há sempre alguém que se aleija. Não, de todo. Pelo menos quando me pregam a mim, epá, é natural que eu acabe a sangrar de alguma parte do corpo. É esse tipo de partidas que me costumam pregar, mas isso. A mim já me encheram, durante o tempo que eu estava a dormir, encheram-me de pasta de dentes. Em que zonas? Numa zona. Quando é que foi que arriscaram as lâmpadas todas? Dentro do quarto. Foi uma banda qualquer que desenroscaram as lâmpadas. Sim, dentro do quarto. Do quarto hotel. Do quarto hotel, então tu entras, o pessoal, música, um bocado. Vocês não há luz, lado nenhum. Epá, histórias do mundo artístico em hotéis. Vocês não são daquelas bandas, nunca vos ocorreu destruir um quarto de hotel? Só por destruir. E já roubaram toalhas no hotel ou não? Já. Nunca. Já roubaste toalhas? Não, mas eu só faço isso quando não fico sozinha no quarto. Que é para não pôr as culpas em cima de mim. Fica sempre um ar de suspeita sobre não, a outra pessoa. Assim, não fico, claro. Não sei de nada. Bem, eu já fiz algumas vigarices em hotéis. Eu devo confessar que não roubo toalhas quando as toalhas não dizem o nome do hotel. E eu só roubo uma toalha se disser lá o nome do hotel. É justo. E a grande maioria, eu acho que os hotéis já perceberam isso. Não sei se foi por minha causa ou não, mas a verdade é que agora é só toalhas sem qualquer referência ao hotel, não é? Mas eu faço outra coisa. Peço desculpa por por ir dizer isto, mas isto é verdade. Eu de vez em quando faço isto, que é a história do minibar, aquilo é caríssimo. Aqueles preços são sempre exorbitantes. Bebe-se uma cola e são um pai de 3 euros. Não sei. Eles exageram. É como nos postos de abastecimento. Sando leitão a 6 euros, nunca se viu. E, só que lá está, estás numa estação de serviço ou comes aquilo ou não comes. E em relação à água, água que é uma coisa que eu tenho, que é, tu podes beber uma garrafinha de água, bebes. E vais à torneira, enches outra vez e depois. E pá. Voltas a pôr lá. E não se. Mas já fizeste isto? Claro. O minibar eu acho um escândalo, são os ladrões. Pois são. Mas por exemplo, não podes fazer isso com os amendoins. Não. Não há infelizmente nenhuma torneira na casa de banho que reabasteça o pacote. Eu nunca fiz essa. Eu uma vez fiz a sacanice com o quê? Com. Era um. Não, ia dizer com 7-Up, mas não. Acabei por não. Eu tive esse pensamento. Mas depois disse, não, mas é lata e eles vão descobrir. Depois disto vai haver pessoas a vedar a entrada do Alvin em hotéis. Não, mas água, mas sempre a água da torneira fresquinha e metes lá outra vez aquilo, ninguém nota. Mas assim, notas? Também não te acho muito esperto, porque se calhar eles fazem o mesmo. Eles põem a água da torneira. Possivelmente tu bebeste a água da torneira, é verdade. E tu se calhar já bebeste a água ter da acontecido. Torneira. Isto se calhar nós andamos todos já a enganar a água da torneira e a pensar que estamos a pagar. E estamos a pagar pela água de pelos. Quando se calhar nos bastava ir ali à casa de banho e beber da torneira. Já agora, é uma pergunta que me parece importante para perceber a vossa personalidade. Vocês bebem todos a água da torneira? Bebo. Sim. Há muitas pessoas que se recusam a isso. É eu ótima a água da torneira. Na Caparica. Olha, o Marco não bebe água da torneira. Só a do banho. Sim. Isso é diferente. E depois mas bem já com sabão, toma. Sim, sim. Bem fresquinho. Agora, água. Não, epá, habituei-me a beber de garrafa. Sou mas na Caparica burguês, a nível tem água. Um sabor diferente. Na Caparica é melhor. Não é? A água da Caparica. É fantástica. Eu gosto muito. Por acaso não costumo beber água da torneira na grande. Experimenta um dia. Ou de Caparica. Experimenta um dia. Tu moras na Caparica, portanto? Eu morei na Caparica. Ah, ok. Eu moro, eu agora divido-me entre Campolide e. Tu és todos os dias da Caparica? Não. Não, é quando me apetece. Passo metade da semana na Caparica e outra metade em Campolide. Ah, há uma curiosidade, possivelmente nunca terei revelado. E é esta. A minha casa na Caparica, com verdade, a minha varanda pode ser vista na net a qualquer altura. E porquê? E eu não sabia disto quando lá cheguei para alugar a casa. E aluguei a casa porque precisava de um sítio para criar, para ser inspirador. Sim, porque eu sou um artista. E a verdade é que... tinha lá uma câmara, eu achei aquilo estranho. E a câmara era de um site de surf, que é o surftotal.net. Se quiserem ver a minha varanda. E então, há várias webcams para os surfistas verem como é que estão. Mar, e vão lá ver as ondas. Pois é. E então, uma está na tua janela. Na Caparica, portanto, toda a Caparica é servida com a tua webcam. A minha webcam que está. E tu já apareceste lá na webcam? Já. A dizer adeus. Não, é porreiro para as pessoas verem como é que são as ondas do mar e para ver também como é que se faz sexo na varanda, que é também. Claro. Não, muita gente a agradecer. Epá, hoje foi espetacular, ao fim, às 3 da manhã, não estávamos à espera. Experimentei essa posição e de facto é muito agradável. É muito, muito, não é? É verdade. Não, mas isto é uma curiosidade. Eu gosto de viver, né? Na Caparica e gosto de me dividir. Eu antes tinha aquele sonho utópico. Não sei se vocês têm, eu não sou nada materialista e tal, mas a verdade é que tinha um sonho utópico de ter assim uma casa com piscina e assim com umas mordomias todas e sauna e tal. Assim. E depois eu acho que é muito mais fascinante se teres duas casas e decidires para onde é que vais. Eu saio da rádio. E nenhuma delas tem piscina no teu caso? Não, não. Mas tens o mar à frente. Tens mar. Há dias em que me apetece ver mar e vou. Hoje é dia de Caparica, hoje vou. Eu saio da rádio e nunca sei para que casa é que vou. A sério, nunca sei. E não tens que levar coisas de uma casa para a outra? Não, tens tudo equipado? Tenho tudo equipado. Tanto de um lado como no outro, tenho internet nas duas casas, que é essencial. Tenho roupa. Tenho que gostar mais de ti. Agora, o que me aconteceu outro dia? É um bom partido. É um bom partido. Eu próprio já considerei casar com ela. Ver o mar. Vamos ali comer um cachorro quente. Lá está. A certa altura, qualquer frase que tu digas vai soar assédio. Vamos ali comer um cachorro quente. Não é verdade. Não vai ser. Há ali um sítio que toda a gente vai, que é o Dona Tosta. Desculpa, o Barbas você. Já reabriu. E o Barbas, dizer, não é? E o Barbas. Vocês já foram ao Barbas ou não? Eu não. Claro. Tu foste ao Barbas ou não? Nunca lá foste? Não. Com medo de apanhar pelos na sopa. Ai que vaca. Da barba. Não, ele foi fechado pela Azai. Não, mas não foi por causa disso. Atenção, que ele foi fechado pela Azai e também vários outros estabelecimentos na Caparica, porque havia lá uma coisa com a licença da Câmara, que era a Câmara que não dava a licença, e havia vários estabelecimentos que não a tinham. E foi por isso que a ASEI fechou. Não foi por falta de higiene? Não. Tem uma grande reputação, não é? Pois claro que tem, e dou-me muito bem, e sempre que vou lá, como otimamente. Aliás, eu devo confessar que evito ir lá. Isto pode parecer aquela está a dizer isto por cortesia. Não é, eu evito ir lá porque o Barbas não me deixa pagar. E isso é incómodo da altura. E então, eu outro dia aconteceu isto. Houve um aniversário de uns amigos meus e eles insistiram que iam ir ao Barbas. Eu disse, eu não vou ao Barbas porque se estivermos todos, ele vai-nos pagar a todos. E eu não. Então vamos fazer assim: eu vou lá no final e bebemos um café. Está bem? E eles, está bem, não sei quem é. E eu fui lá no final, bebi um café e o Barbas pagou aquilo tudo. Ainda foi pior, pareceu que tu tinhas ido lá. Pronto, pareceu basicamente que eu fui lá para. E disse, mas isto não pode estar a acontecer, epá, mas tu és do Benfica, não sei o que, és meu amigo e tal. Ah, já viram? A ver se vamos lá chato. Um dia. Os momentos musicais lá no Barbas. Hã? Também assisto aos momentos musicais. Os momentos musicais. Há momentos Barbas, musicais no Barbas. Extraordinário. Mas quem canta? Kenny Rogers. Olha, aponta aí o microfone para a Marisa, estás longe. Mas te conheces também. Costumava ver no piso de cima e no piso de baixo. Mas conheces a realidade de Barbas. Que torna-se muito. Eu estou a ouvir a tua voz muito. Será que está ligado o microfone? Acho que não. Carrega aí no botãozinho. Não sei. Não está. Pois, não estávamos a ouvir. Repete então tudo isso que tiveste a dizer agora. Ok. Sobre os momentos musicais no Barbas. Existem os momentos musicais no Barbas. Sim. No primeiro piso e no resto do chão. Sim. Onde há geralmente um senhor sozinho a tocar e começa a festa depois no piso de baixo com música africana. Não sei se já tiveste a oportunidade de. Alguém canta ou não? Ou é só... Não, claro que cantam. Cantam e tocam. Mas tu estás a falar do restaurante, não estás a falar do ambiente que é ao lado e também é do Barbas, que é a discoteca africana. Ou será não, isso? Eu estou a falar do restaurante. Pois. Do Barbas. Não, eu isso não vi isso, da festa africana. Mas o Barbas ainda tem uma coisa que eu acho absolutamente extraordinária e que não vejo mais lado nenhum, que são fotógrafos que estão lá. Com máquinas fotográficas não digitais, portanto, à moda antiga, sim. E que te pedem que quer tirar uma fotografia. E há imensa gente que compra uma fotografia daquele momento no Barbas. Ah, porque é um lugar histórico. É um, exato. É absolutamente. Quem nunca foi ao Barbas, eu passo. Tu moras ao pé da Barbas mesmo? Eu moro. Há ali umas lojas de surf, eu moro em cima dessas lojas de surf. Ah, e é a minha vida. Mas outro dia aconteceu uma coisa estranha. Eu já contei este episódio, mas numa outra vertente. E o que aconteceu basicamente é que houve uma inundação gigantesca no prédio onde eu habito. Porquê? Porque as varandas, se tu não as limpares ciclicamente, podem entupir, não é? Basta chover. Nesse dia tinha chovido muito, aquilo entope e depois podes provocar uma inundação. Foi o que aconteceu com a varanda do quinto esquerdo. Entupiu e a senhora do quarto andar esquerdo, às 4 da manhã já vendia água. Não, mas não, e a verdade é que nessa altura eu fui apanhado desprevenido. Não eram 4 da manhã, eram cerca de 5, 6 da manhã, já não sei, era muito tarde. Eu fui apanhado desprevenido em casa. Estava também um amigo meu que por vezes dorme lá e que também faz parte da. Não pensem okay. Agora coisas, mas é por causa disso. Vamos lá enquadrar isso. É por causa disso. Reparem, o meu amigo estava em casa, ok? Eu também estava. Não mas em camas separadas. Em camas separadas. Oh. Estamos os dois muito mulheres. Não sei. Mas a verdade é que de um momento para o outro, isto acontece. A polícia chega, polícia e os bombeiros chegam. Eu acordo, saltado, estão pessoas no corredor e tal, quem é que vai? Não sei o quê. Eu como sou sempre o mais viril, fui eu, o mais homem lá da casa. E fui eu. O mais viril. Não, é o Mia. Sim, eu sou o Mia, claramente. E então, quando eu saio de roupão e não sei o quê, estão os polícias e tal. E entretanto surge atrás de mim o meu amigo. Que te põe um braço no ombro, não? E que me põe assim, então o que é que se passa? E um bracinho no ombro. E eu estava mesmo a ver os polícias e os bombeiros. Olha, aquele anda na rádio e na televisão a dizer que não sei o quê. Olha para isto. Hein? Afinal. São todos iguais. Artistas. Olha, artistas. Olha mais um. Com quem estão vivem aqui os dois bombinhos? Mas a minha preocupação nem sequer era essa. O meu amigo existe assim, olha lá. Há aqui uma coisa que me está a preocupar. Essa discussão é muito boa. É evidente que eles estão a pensar, sem dúvida, que nós temos aqui um relacionamento. Eu, artista, um rapaz aqui também, não sei o que é, esta hora da manhã de hobby, pantufas, já não há dúvidas. Portanto, os polícias e os bombeiros estavam a pensar isso. Agora, a minha grande preocupação é, quem é que eles pensam que é o ativo e o passivo? E vocês gastaram algum tempo da vossa noite a discutir isso. E eu gostava de ter tido coragem de perguntar aos bombeiros e dizer assim: eu sei o que é que vocês estão a pensar. Isto teria sido lindo. Quem é que vocês pensam, sinceramente? Quem é o ativo e quem é o passivo? Não. Mas deve ter faltado muito pouco para perguntares isso. Porque eu acho que essa dúvida deve ter ficado a roer o resto da noite. Agora nunca vais saber o que é que eles acharam. Eu gostava de um dia estar... Quem é que vocês acham? Vocês já vão pensar isso, não estava? Mas quem é que vocês acham? Então tiveste a discussão com uma amiga. Era eu é que era o ativo e não sei quem. Então não se vê logo. É uma dúvida que vai ficar comigo até o final dos meus dias. E que te angustia, de facto, não é? Porque de vez em quando trazes esse assunto à baila. Angustia-me isto. Isto pode acontecer com isto. É uma coisa incrível, pá. Eu imagino a teres uma consulta com um psiquiatra e dizer: diga-me sinceramente, olhando para mim, o que é que acha que eu era numa relação homossexual? Já agora, perguntas difíceis. Esta pode ser interessante. Num casal de gays. Há sempre o ativo e o passivo, ok? Sim. Quem é que vocês acham que é mais gay? O ativo ou o passivo? Não é fácil. Parece um daqueles enigmas, isto parece um problema de Sudoku. Não é fácil. O mais ativo. Eu por acaso acho que não. Acho que é o passivo. Pode acontecer eles variarem, não é? Eu acho que eles trocam de papéis. Eu já ouvi às dizer vezes. que não variam. Que o ativo é sempre ativo e o passivo é sempre passivo. Ouviste dizer, foi? Eu adorei esse tom, foi ótimo. Este tom foi, não é? Tipo, tu, meu grande amigo, ouviste dizer? Não, mas ouviste a gravidade na voz dele. Sim, ouviste dizer, foi. É assim que começam as insinuações. Atenção, eu sou heterossexual. Não, eu se fosse gay, assumiria, atenção. Não teria qualquer problema. Aliás, tenho o máximo respeito por todas as orientações sexuais. É aquela altura que gosto dizes, mais até de lésbicas, mas isso é normal, não é? É natural. Os homens gostam mais de lésbicas. Porque temos sempre a esperança das convertermos. Não, e não é só isso. É porque achamos que é bonito, não é? Ver duas mulheres a beijar. É verdade. E achamos que é bonito. Nós temos sempre essa secreta esperança. A verdade é essa. Digam-me lá, rapazes. É ou não é? É um caso. Nós vimos um casal de lésbicas. E se eu lá aparecesse? Não pode acontecer o contrário, que é homens que fazem com que as mulheres fiquem lésbicas. Atenção. Isso deve ser uma experiência altamente traumatizante. Ainda ontem tive uma ouvinte na prova oral que dizia exatamente isso, que estava perfeitamente desiludida com os homens porque não se aplicava nos preliminares. Até me lembro do nome dela, a Cristina da Amadora. Dalmada, desculpem. Dalmada. A Cristina da Amadora. Diferente. Sim, que tinha tido um relacionamento com um rapaz que ele fazia uns ótimos preliminares. E a verdade é que depois de ter conseguido conquistar com isso, não só, mas também, ele a tinha abandonado. A música do Rosa Mota ainda está a tocar de fundo. Deixa-me parar. Mas é verdade. E teve durante todo este tempo que eu não baixei a foi. E a verdade é isso. Ela estava profundamente desiludida com isso. Já agora, Carolina, o que é que pensas? Não vou falar dos... Não te ia perguntar sobre isso. Até porque não podes, porque apresentas exatamente lá o programa para os miúdos, que já devem estar completamente atrofiados, não é? Não, repara, tu és Alexandre Lencastre da nova geração. Da pisada, da pisada. Eu lembro-me, enquanto miudinho, eu vi Alexandre Lencastre. O que é isto? O que é que te fazias a ver Alexandre Lencastre? Queres mesmo que eu conte? É também essa uma das razões porque o programa, no nosso tempo, em que ainda não existia o politicamente correto, se chamava Abre-te, César. Depois passou a ser Rua César. As situações dessas, o Abert é sempre um bocado mais. É verdade, mas não é. Isso é uma extraordinária recordação. Tu vias, não és do tempo da Rua César. Não, mas eu via a Rua César, me passava. Era. Qual é a tua série de desenhos animados favorito? Tens algum? Eu não vejo muitos desenhos animados. Curioso. O Egas e o Becas. O Egas e o Becas. Podias ser tu e o teu amigo nessa. O Egas e o Becas sempre quem é que foi seria o mais ativo ou o mais passivo do Egas e o Becas? Partindo do princípio que está-se mesmo a ver quem é que... aqueles dois, aquilo não era boa rede. O Becas era claramente ativo, até pelo próprio formato. Achas da cabeça. Que o Becas acreditava. Qual é que o Becas é o cabeça mais redondo ou assim mais oval? Não, é o pontiagudo. É aquele assim. O Becas. Era quem? O Becas? Esse era o homem. O Becas, o Becas. O Pontiagudo não, era o passivo. Acho que não. Pois era, o Pontiagudo. O Pontiagudo era passivo, de certeza. O Pontiagudo era assim. Tenho algumas mais... dúvidas disso, até pelo próprio comportamento deles. O Becas era muito mais. Não, o Becas era mais rebelde. Não, não, o Egas. Mais brincalhão. O Egas é que era o mais brincalhão, que era aquele mais redondo. Pois, o mais redondo. O Pontiagudo, que era o Becas, era eu. Eu não acredito que neste momento, numa rádio nacional, como aquela que tira a vida sexual de Egas e Becas. Eu não me lembro de algo mais deprimente que alguma vez tenha falado. Mas eles viviam juntos e eram dois homens, não é? E nunca se lhes conheceu nenhuma marreta. Mas isso, os bonecos dizem, não têm normalmente namorados. Olha o Popas Amarelo. É verdade. Não há uma Popas. Mas devia haver. Mas imaginar a vida sexual entre essa espécie animal deve ser uma coisa. O que é que dá um pássaro amarelo gigante? Enorme, incrível. Mas, por exemplo, nos desenhos animados há sempre casais que ficam na história. A Heidi e o avô é um dos casais que são mais. O Pinóquio e o mestre. Sim, Pinóquio e o avôzinho. Ah, tá, desculpa lá, a mim não venham dizer que o avô da Heidi não se andava a afembrar para a mente. Mas às ovelhas e as cabras, isso também deu barulho. Também, mas era tudo. Nesses, nesses meios rurais, às vezes acontece, não é? Que as pessoas são muito sozinhas. Mas... O avô da Heidi nos dias de hoje não se safava. Nas montanhas, então... Exato, exatamente. Não há memória de tamanho ave de rapina que, é verdade. Que alguma vez tenha aparecido. O Marco e o Macaquito também podíamos ir por aí fora. Há vários. Por exemplo, nunca tinha visto essa perspectiva. E o pequeno macaquito que ele trazia sempre com um ar de grande satisfação. Isso não me lembro do nível de satisfação do ar do macaco do Marco. Mas... Eu também não me lembro desse. Foi num porto italiano. Eu acho que as pessoas nunca mais vão olhar para o macaquito do Marco. Pois é. Sem pensar que eventualmente o Marco. É, acontece a todos. Há períodos em que. É o que olha, tem que temos ali o Ricardo Sérgio para apresentar a sua rubrica Bizarro Bazar, Música Estranha. Vamos chamá-lo para esta mesa e vamos pedir aos nossos convidados que, como é tradicional e porque não temos o indicativo do Bizarro Bazar gravado, é feito em direto, cantem connosco. Quer o indicativo. Dizer? É muito simples. O indicativo do Bizarro Bazar consiste na melodia O Meu Chapéu Tem Três Bicos, mas com a letra O Meu Bazar é bizarro o meu bazar. É bastante deprimente, mas vamos a isso. Vamos a isso. À minha voz. Três. Exatamente. Um, dois, três. O meu bazar é bizarro o meu bazar. Com Ricardo Sérgio. Pronto. Boa tarde. Olá. Já é boa tarde, esta hora. Sim. Vamos a isso. Ricardo, olha, há pouco estávamos a falar de gente viril. Estávamos a falar Fernando Alvim, o avô da Heidi. E eu trago hoje aquela que é para mim uma das melhores e também uma das piores canções de todo o sempre, de um homem bastante viril. Sim. Este, acho que tu concordas comigo, Nuno Marco. Sem dúvida, pá. Não há mais viril do que é o símbolo da virilidade mundial. É o símbolo. Desde os tempos do Star Trek até aos tempos do Boston Legal, William Shatner é a virilidade em pessoa. É verdade. Pensas em Fernando Alvim? Não. William Shatner. William Shatner. Quem te dará a ti um dia poder chegar, Fernando Alvim, ao pé das pessoas, apontar o dedo para ti próprio e dizeres: Fernando Alvim. Como ele diz, Danny Crane. É verdade, no Boston Legal. Ele gravou. Ele é o supra-sumo, sem dúvida. É Deus. É Deus. William Shatner é Deus. Não sabe cantar, a gente responde a alguém. Deus responde a William Shatner. Pois responde. É verdade. Muito bem. É o presidente da administração. Não sabia. É verdade. Nem o Spock conseguiu lá chegar. William Shatner. William Shatner tem uma longa carreira na música também, apesar de muita gente não saber. Ele, em 40 anos de cantor, enfim. Não se pode dizer cantor, que seja cantor. De músico, de artista da música. Em 40 anos gravou 2 discos, com 36 anos de diferença, ou melhor, de separação. O primeiro foi esse êxito absolutamente esquecido, e ainda bem, The Transformed Man, talvez um dos piores álbuns seguramente de todo o sempre. E estou a contar com a música que se fazia na pré-história também. Nunca me esquecerei do Lucy in the Sky with Diamonds, grunhido por ele. Ele dizia que era isso. Era. E o segundo, editado em 2004, portanto 36 anos depois do primeiro, muita gente achou, oh meu Deus, porquê tão cedo? É realmente um bom disco, surpreendentemente, William Shatner gravou um bom disco. E neste disco está, enfim, o Bizarro Bazar gosta muito de versões e de covers, não é? Está uma das melhores versões e ao mesmo tempo uma das piores versões que alguém já fez. É pior, é a pior versão, basicamente porque é do William Shatner. Pois. As pessoas já estão à espera, não é? E as pessoas já sabem, já fogem. Neste momento já desligaram o rádio, porque eu já disse várias vezes William Shatner. Mas é também melhor... uma das melhores versões, porque ele realmente conseguiu dar a volta à canção. É o original dos Pulp, chama-se Common People. E como é que o William Shatner deu a volta à canção? Como é que ele conseguiu transformar isto numa boa canção? Basicamente, convidou alguém para cantar. Ele convidou alguém para cantar e foi tomar um café. E portanto, as partes boas são as do Joe Jackson, as partes más, que é quase tudo estranhas, resto, digamos, estranhas, são do William Shatner. No entanto, sente-se muito bem que ele tenta não cantar, não é? Ele não canta, ele grita, no refrão convida. Todas as músicas do álbum têm convidados, estão cá pessoas como a Amy Mann, os Lemon Jelly ou o Joe Jackson para cantar os refrões. O resto ele fala, ele diz, ele é um declama as canções. No entanto, é verdade, conseguiu fazer aqui uma canção brutal, chama-se Common People, é o original dos Pulp. Cá fica então William Shatner com Joe Jackson. E enganaste outra vez na via. She came from Greece, she had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College, that's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have a rum and Coca-Cola. She said, fine. And in 30 seconds' time, she said, I want to live like common people. I want to do whatever common people do. I want to sleep with common people. I want to sleep with common people like you. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you've got no money. She just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah? Well, I can't see anyone else smiling in here. Are you sure? You want to live like common people? You want to see whatever common people see? You want to sleep with common people? You want to sleep with common people like me? But she didn't understand. She just smiled and held my hand. Rent a flat above a shop. Cut your hair and get a job. Smoke some flats and play some pool. Pretend you never went to school. But still you'll never get it right. When you're lying in bed at night, watching roaches climb the wall. If you called your dad, he could stop it all here. You'll never live like common people. You'll never do whatever common people do. You'll never fail like common people. You'll never watch your life slide out of you and dance and drink and screw. 'Cause there's nothing else to do. There's nothing else to do. Dog lying in a corner, they'll bite you and never warn you. Look out, they'll tear your insides out. 'Cause everybody hates a tourist. 'Cause everybody hates a tourist, especially one who thinks it's all such a lie. Yeah, and the chip stains grease will come out in the bath. You will never understand how it feels to live your life with no meaning or control. And with nowhere to go. You're amazed that they exist, and they burn so bright, while you can only wonder why. Rent a flat above a shop, cut your hair, get a job, smoke some fags and play some pool, pretend you never went to school, but still you'll never get it right, 'cause when you've laid in bed at night, watching roaches climb the wall. If you called your dad, he could stop it all. Yeah. You'll never live like common people. Épico, épico. Era o termo que eu ia dizer. Avassalador. William Shatner, Joe Jackson e provavelmente o Corte de Santa Mar de Oeiras. O William Shatner, há sérias hipóteses de ele ter tido um ataque cardíaco no fim disto. É verdade, é verdade. Porque ele parece que vai explodir a qualquer momento. Este tema, apesar de tudo, é um dos meus temas preferidos. É um, eu considerei a minha canção do ano em 2004, porque é realmente surpreendente. E lembrei-me agora de uma coisa em que estávamos aqui a falar em off. É que agora está muito na berra o Rocketman, o David Fonseca tem uma versão do Rocketman. Bela versão, digo. Eu aconselho a irem ao YouTube e a fazerem uma pesquisa por William Shatner Rocketman. A versão dele é linda. Se conseguirem aguentar os 2 minutos e pouco de William Shatner a tentar cantar o Rocketman na internet, é fabuloso. Vocês vão conseguir ouvir Has Been, no último álbum do William Shatner, do princípio ao fim. É incrível. Foi a escolha do Bizarro Bazar de hoje. Vamos fechar com o indicativo novamente. 1, 2, 3. O meu bazar é bizarro. É bizarro o meu bazar. Com Ricardo Sérgio. E pronto, estamos a fechar esta edição com os nossos grandes convidados, Carolina Patrocínio e também a Marisa Carolina. Vamos falar dos projetos para o futuro dos nossos convidados. Não, deixem-me só dar-vos uma boa notícia. A boa notícia é esta: já sabemos quem é o senhor Comsol. Chama-se, atenção, Sérgio Swedenborg. Ah, tinha que ter. E trabalha, assim. Sabem onde? Onde? Eu sei que é miserável agora dizer isto, porque eu também trabalho lá. Trabalho na SIC. Ah. O Sérgio Swedenborg, o senhor que come sol, trabalha na SIC, o que quer dizer que será fácil trazê-lo cá. Porque ele não vai trabalha na SIC. O que é que ele faz na SIC? Eu acho que ele é operador de câmara. O senhor come sol, é verdade, Sérgio Swedenborg. Ele é operador de câmara, tenho quase a certeza. Não posso jurar, mas lembro-me na entrevista que falamos sobre isso e ele disse-me. Portanto, não me recordo. Ah, então deixa-te dizer cá. Portanto, Sérgio Swedenborg será possivelmente um dos próximos convidados. Eu acho que carinhosamente lhe vamos chamar sempre o Senhor Come Sol. Assim, porque parece um livro infantil. Em vez de o tratarmos por Sérgio, tratamos o Senhor Come Sol. Diga-me. Até porque, como eu disse, é o que ele deixa nos cartões como, dele. Se calhar já nem como, não sabemos. Se calhar não. Se calhar já nem como, já abandonou. Ele agora passou para a Lua. Ao luar. Nós temos que acabar. Vamos falar dos projetos. Mas Dona muito Maria. Rápido, porque já ultrapassamos o tempo. O que é que vocês vão apresentar o disco ao vivo? O que é que vai acontecer próximamente? Próximamente, não vai acontecer nada. Vamos apresentar o disco ao vivo a partir de maio. De maio, portanto, aí é que será. Agora vão passar um Natal sugadito. Sugadito. E tu, Carolina Patrocínio, para quando a Max Man? Max Man. Para quando o Disney acabar, não posso. Mas assim, futuro muito, muito próximo é passar em casa de uma amiga a deixar uns vestidos, que ela está furiosa. Está a mandar mensagem. É o teu projeto. É o meu projeto, é passar ali no rato. Para deixar os vestidos, não é? É verdade. Olha, não estás a pensar a fazer nada tipo assim, cinema, televisão, ficção, experimentar? Não sei, eu também estou a estudar e o Disney. Estás a estudar o quê? Comunicação na Católica. Estás a rir de quê? Não me estou a rir de nada, acho bem. Estou a estudar e é bom eu conseguir conciliar com o Disney. Eu gostava de acompanhar o teu crescimento, Carolina. Quem eu acho que tem. Devo dizer que temos de nutritivos. Sim, porque queres estar a acompanhar, a controlar. Não vou alimentar de sol, mas podes acompanhar. Eu devo dizer que eu acho que a Marisa. Marisa, tu tens pinta de atriz, eu acho que. Tu já fizeste alguma coisa nessa área ou não? Quando atuas e quando. Acaso tens pinta de atriz? Eu disse que ela era igual à Ana. E atriz alternativa. Quando tu cantas e quando. Um exemplo é o último videoclipe que eu. Aconselho toda a gente a ir ao YouTube ver o. E ao blog, qual é o vosso blog? O blog é importante. www.dona-maria.blogspot.com. Exato, vão lá ver o vídeo novo deles. E eu acho que tens ali um carisma de atriz. Não estás a pensar fazer nada nessa área? Não. Mas fizeste não, seja algo erótico. Descubram esta. O que é sempre bom dizer a uma pessoa que está grávida de 6 meses. Enfim, é muito bom. Eu costumo citar este tema, é como no Natal dos Hospitais, o Quim Barreiros, fazer algumas analogias sexuais, não é? Tu estás ali todo entubado, não é? O que uma pessoa nesse estado quer ouvir é não sei o quê. E nós pimba. E nós pimba. Ele, pois é. Pois é, já não passa a você. É ser bom. Uma grande senhora. O problema é que estou aqui há 3 anos incubado. Isto deve ser horrível. Enfim. Eu tenho que ir embora. Pois é, pois é. Olha, obrigado. Regressem sempre. Tu, Carolina, podes telefonar sempre também. Em relação à nutrição, tenho coisas boas. Obrigado pelos conselhos. E pronto, foi o Nuno Nando. Obrigado. Para a semana.